Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu precisava tanto conhecer alguém assim. Você me faz tão bem, te dei meu coração, cuida de mim. Te amo tanto, cada vez mais vou te amar. Não deixarei ninguém tomar o teu lugar. E na verdade, eu jamais vou te esquecer. Porque Jesus, a minha vida é você. Pra te amar, vivo pra te adorar. Jesus, eu sei que o meu futuro está em tuas mãos. Preciso de você, sem ti não sei viver. É, cuida de mim, te amo tanto. Cada vez mais vou te amar. Não deixarei ninguém tomar o teu lugar. E na verdade, eu jamais vou te esquecer. Porque Jesus, a minha vida é você. Te amo tanto. Cada vez mais vou te amar. Não deixarei ninguém tomar o teu lugar. E na verdade, eu jamais vou te esquecer. Porque Jesus, a minha vida é você. Porque Jesus, a minha vida é você.